Irmãos, boa noite. Paz de Cristo. O que nós vamos fazer aqui hoje, irmãos, é uma cerimônia. Ela é uma coisa que eu creio que se perdeu durante os anos, né? Durante muitos anos. Uma questão simples da bênção do pai para os seus filhos. Uma questão simples do filho que honra o pai. E a palavra de Deus nos ensina isso muito claramente, desde o início dos textos bíblicos, lá em Gênesis. Um dos mandamentos, e o único mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam longos na terra que eu te dou. E lá em Deuteronômio, esse texto, ele aparece de novo. Os 10 mandamentos: honra o teu pai e tua mãe. Mas como que eu vou honrar o meu pai e a minha mãe se ninguém me ensinar o que é honra? Então, mais um pouquinho adiante no texto de lá de Deuteronômio, Deus entrega mais uma palavra para Moisés, dizendo como que a gente faz isso com o filho, lendo a Bíblia, falando das coisas de Deus com ele, no andar, no caminhar, no deitar, no levantar, amarrando nas mãos, na testa, colocando nas portas. Quais são essas palavras de obediência, de honra? Então, o que nós preparamos hoje com muito carinho, com muito amor, com muito temor, são dois textos, porque essa honra, essa bênção, ela tem que ser verbalizada, ela tem que ser saída de dentro de nós, mas em palavras, porque quando você verbaliza, você projeta no mundo espiritual algo poderoso. Então, quando um pai abençoa um filho, verbalizando aquilo, o filho é abençoado. Quando o filho honra o pai, verbalizando aquilo, né? Essa honra, ela tem valor. Então, nos dias de hoje, nós perdemos muito disso. Bença, pai, bença, mãe. Nem isso a gente fala mais. Seria algo simples, que é um cumprimento, mas quando o pai fala: Deus te abençoe, meu filho, ele está te dando uma bênção. Ele está colocando a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, nós vamos ter esse momento. Tem esse texto que nós vamos ler. Vão ser dois momentos distintos. Nós vamos começar dos mais novos, da geração dos meus filhos, aonde nós vamos, os filhos, fazer uma leitura em uníssono, juntos, dos filhos para os pais. Depois os pais vão abençoar os filhos, e cada um vai poder ter esse texto em casa para guardar de lembrança, e para, se quiser, repetir essa cerimônia com outros irmãos que não estão aqui presente, com outros familiares. É um texto simples, mas é um texto poderoso, porque é um texto que vem da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Nós vamos ler todos juntos em voz alta, todos nós pais, ministrando aos nossos filhos. Filhos, recebam isso. O Deus em cuja presença andaram nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe você, meu filho. Seja vista em ti a bênção do Eterno e multiplique-se no meio dos povos como as estrelas do céu. Prospere em tudo o que fizer, conforme está escrito no livro sagrado do nosso Pai. Seus passos não se embaraçarão. Se correres, não tropeçarás. Retarás a instrução do Espírito Santo e a praticarás, porque ela é a tua vida. Não andarás na vereda dos perversos, nem seguirás pelo caminho dos maus. A tua vereda será como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. desviarás de ti toda falsidade e a perversidade dos lábios. Os teus olhos verão corretamente, teus pés andarão sempre pelos caminhos retos do nosso Deus e Pai. Você não se inclinará nem para a direita, nem para a esquerda. Teus dias serão prolongados, e em tudo te irás bem na terra que o Senhor teu Deus te deu. Bem-aventurado serás tu e a tua família, e por todos os dias da tua vida. Plantado junto a ribeiros de águas, sensível, ouvindo o Espírito de Deus em todo o tempo, transbordando dos frutos dele para a eternidade, em plena comunhão com o Pai. Através de você, prospere nossa nação e todas as famílias da terra. Esta é a minha bênção, filho, para sempre sobre você. Amém. Amém. Amém. Todos que estão de pé podem continuar de pé. Vamos juntos? Pai, quero publicar minha gratidão e honra a Deus e a você por tudo o que tenho recebido. Eu me tornei uma pessoa melhor através da sua vida. Herdei de Deus, através de ti, a promessa feita a Abraão de ser feliz, próspero e abençoador. Se algo impediu o fluir dessa bênção em plenitude, hoje é liberado. O Senhor nosso Deus te dê multiplicados tesouros por tudo que tu és e por tudo que fizeste por mim. A tua identidade paternal é divina e supera qualquer limitação humana. Bendito és pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, pois entregou os teus adversários nas tuas mãos. Bendito és por ver seus filhos hoje aqui na presença do Eterno. Bendito és por cumprir a missão paterna sustentada pelo Senhor. Assim serás por todos os dias da tua vida, honrado, reverenciado, respeitado e amado. À roda dos meus amigos, tu és o mais destacado. Todos os teus dias nesta terra serão de paz e alegria. Colherás, não te faltará amigos, família, sustento, paz e alegria verdadeira. Tua companheira, dádiva de Deus, ajudadora e mãe, de igual forma honrada hoje, será sempre uma pérola, vida no teu coração. Teus netos se lembrarão de ti como um referencial, mão carinhosa que abençoa e nutre o coração. És meu Pai, amo o Senhor, honro a ti. Eu queria incluir aqui, em honra ao pastor Moisés, o texto diz: seus netos se lembrarão de ti. E eu queria incluir seus netos e seus bisnetos, porque ele tem 10 netos e 5 bisnetos. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Obrigado, Pai. Você pode se assentar, eu quero convidar o pastor Moisés. Pastor Moisés mora em Porto Alegre. Há 86 anos ele é servo do Senhor. É verdade, é dia de nascimento. Ele é pastor do Azaf e foi uma providência de Deus que nesse dia dos pais ele viesse ministrar a nós. Há uma porção de paz de bênção, de vida que está fluindo nessa noite, porque a promessa do Senhor é que se nós concordássemos aqui na terra, seria feito nos céus. E nós estamos concordando nessa noite com o fluir da bênção do Senhor. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar ao Senhor pela vida do pastor Moisés, abençoá-lo para esse momento em que ele vai transmitir algo da parte de Deus para mim e para você. E na sua oração você incluir também: Senhor, eu estou abrindo meu coração, eu estou me expondo à tua palavra que vai fluir através da vida desse senhor, desse irmão, desse amado pastor que talvez você nem conheça, mas vai fluir de Deus para você. Declare isso a ele. Nós o abençoamos, nós abençoamos nosso coração para receber algo especial demais de Deus para cada um. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu não preciso desejar a paz para os meus irmãos, porque ela já está aqui. Mas se fosse possível, eu diria: aumenta a nossa paz, Senhor. Amém. Desde os meus 19 anos que eu prego a palavra, e normalmente minha perna treme quando eu assumo o lugar onde eu devo falar em nome do Senhor, e hoje tremeu um pouco mais. Eu quero agradecer ao meu Pai Celestial, que propiciou a oportunidade de estar com os irmãos, bem longe dos meus filhos, filhas, netos e netas e bisnetos, porque me propiciou presenciar o que acabou de acontecer. Este é um ato profético cujos efeitos os irmãos vão saber na eternidade. Há coisas que acontecem conosco que nós não sabemos avaliar, e que o nosso Pai propicia a fim de trazer glória para o nome dele e para nosso bem. Eu tenho me impressionado muito com um texto em Deuteronômio. Vou citar, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, mas se quiser abrir, pode abrir. Em Deuteronômio 26, 11, diz assim: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. E os irmãos podem crer que, se estão acompanhados de uma pessoa que parece que é estrangeira no reino, de hoje em diante não vai ser mais, porque a bênção prometida é de alegria, porque ele está no nosso meio. E eu estou muito e excepcionalmente comovido por uma referência que há aqui da ajudadora e mamãe. Eu lembrei da dona Sara, minha querida mãe, hoje, honrando a sua memória, e do meu pai, que me criaram no convívio da Igreja de Jesus. Mas minha mãe foi uma mulher simples e excepcionalmente cheia de amor e de prudência. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu estava à morte, e eu não vou entrar em detalhes. E aconteceu um milagre propiciado por uma pessoa. E o meu pai era notário na cidade de São Gabriel, e saiu atrás dessa pessoa, uma pessoa de epiderme escura, e a mamãe disse que não podia ser mais escura do que ela era. Mas a mamãe sempre falava que essa senhora era anjo de Deus. Minha mãe, desesperada, não sabia o que fazer, porque o médico disse que se não acontecesse uma determinada coisa que o médico falou até a tardinha, eu morreria nos meus 2 anos. E aquela pessoa vinha passando diante de uma passagem da nossa casa, lá na cidade de São Gabriel, na fronteira do Rio Grande, e viu minha mãe chorando. Eu não pensei em contar isso para os irmãos, mas fui muito tocado por esse texto. E aquela pessoa perguntou à minha mãe: filha, por que você está chorando? E a minha mãe disse: porque eu perdi o meu primeiro filho de uma maneira trágica, quando a peste que veio da Europa depois da guerra. Vocês podem imaginar isso lá. Minha mãe tinha 17 anos quando isso aconteceu, lá na cidade de Livramento, não na cidade onde eu nasci, mas na cidade de Livramento. Ela disse para aquela senhora que estava passando e perguntou para ela, ela disse: eu perdi meu primeiro filho com aquela peste, adoeceu às 11 horas da manhã e morreu às 5 da tarde. E esse é o meu segundo filho, eu não queria perder. Ela disse: peça ao marido teu que vá lá no fundo do quintal e apanhe a raiz de uma planta chamada mamoneiro e faça um chá. Dê um banho no menino. E o problema foi resolvido antes que chegasse a tarde. Meu pai andou por toda a cidade, que era uma cidade pequena, ainda é hoje. Meu pai foi por toda a cidade procurando a pessoa, não a pôde encontrar. Minha mãe sempre dizia que era um anjo. E eu tomo isso como verdade, porque os anjos de Deus aparecem sob circunstâncias inesperadas e da maneira que ninguém pode esperar. E a minha mãe não me contou uma coisa que ela fez naquele dia, e só me contou: eu queria ser médico, e tinha um pastorzinho muito querido que ia à casa dos meus pais visitar, porque ele era o pastor da família, e sempre que ele ia nos visitar, ele orava: Jesus, chama o Moisés para ser um pregador do Evangelho. E eu dizia para minha mãe, quando adolescente, os adolescentes que estão aqui, que cuidem para não dizer o que eu dizia, eu disse: mamãe, por que que esse velhinho não dá um jeito? Ele sabe que eu vou ser médico. Eu não quero ser pastor, eu não dou para isso. E a mamãe, por favor, fala com ele. A minha mãe dava um sorriso, não dizia nada. Um dia eu fui a uma reunião de oração com a minha esposa. Eu confesso para os irmãos que eu não era capaz de orar na frente de outras pessoas, abrir a boca para orar. E eu fui à reunião de oração. E a pessoa que estava dirigindo era uma pessoa de epiderme escura. Eu sempre tive, em toda a minha vida, pessoas assim. Muito interessante. Porque eu sou muito branco, e eu acho que eu sou branco demais. E a minha mãe ficou espantada, porque quem estava dirigindo a reunião de oração era o cozinheiro de um colégio evangélico em Porto Alegre, e que já está com o Senhor há muitos anos e sabe melhor do que nós destas coisas. E ele levou um texto assim do Senhor Jesus: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. E aí ele disse: agora vamos orar. Aí os irmãos começaram, eu estava começando o meu relacionamento com a Liginha, Em janeiro agora nós completamos 60 anos de casados, né? E ela estava ao meu lado na reunião de oração. E aí começaram a orar de uma maneira diferente. O senhor Nepomuceno, que era esse homem escuro que dirigia a reunião, e a quem eu honro na sua memória, ele começou a orar. Depois orou a pessoa que estava ao lado dele. Depois éramos umas 15, 16 pessoas. Aí orou o outro, nós estávamos sentados em roda, foi orando. Aí orou a Lígia, aí eu orei de vergonha. De orgulho, melhor dizer. E toda essa gente, o senhor Nepomuceno lendo a Bíblia mal, porque aprendeu a ler na Bíblia, orou, e eu, que quero ser médico, não sou capaz de orar. E eu disse: Senhor, de acordo com as palavras do senhor Nepomuceno e de Jesus, manda obreiros para a tua seara. E eu vi: se irmão Sóstenes sai do seu lugar e vem aqui e me toca, não é um toque mais real do que aconteceu comigo naquela hora. O Senhor Jesus me tocou e disse: então vai tu. Ele usou linguagem de gaúcho, né? Ele não disse vai você, ele disse vai tu para a seara, porque hoje estou te mandando. Eu fui para casa e contei para minha mãe e para o meu pai. E a minha mãe então me disse uma coisa que ela nunca havia me dito, de quando eu era pequeno e estava à morte. Ela disse: naquele dia, quando eu te dei o banho recomendado pela pessoa que aqui passou, eu disse para o senhor: eu dedico o meu filho para ser um pregador do evangelho. Eu estou honrando a memória da minha mãe contando isso para os meus irmãos. Há uma coisa linda na palavra de Deus. Se os irmãos abrirem as suas Bíblias, até é bom que abram. No Antigo Testamento, a última palavra do Antigo Testamento, no profeta Malaquias, vejam bem, depois dessa palavra, passaram-se 400 anos que não se ouviu, Deus fez silêncio. De vez em quando ele faz silêncio, viu, amados? É, de vez em quando ele faz silêncio. Parece que para nos obrigar a fazer algum silêncio. Eu disse para a Liginha há uns anos atrás, eu disse assim: Ligia, não sei porquê, que quando eu estou no banheiro e estou fazendo a barba ou tomando banho, Deus fala tanto comigo. Ela disse assim: ah, Moisés, é porque ali você fica quieto. Mexeu comigo. Mas às vezes Deus precisa fazer silêncio, Ele fazer silêncio. Alguma coisa vai acontecer. Passaram-se 400 anos. Mas antes de começar na Bíblia o Evangelho de Mateus, com a vinda de nosso amado Salvador, o profeta diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Há uma coisa que, se eu não tivesse mais nada para falar para os irmãos aqui, eu queria bater em todas as minhas falas. Deus ama vocês e quer o seu bem. E se alguém ainda vive longe dele, não tem ideia de quanto bem o Senhor nos faz. Hoje eu cheguei aqui e um irmão que está aqui na frente me procurou, me falou e disse: tomei uma decisão na minha vida numa sua pregação há anos atrás. Eu não sabia de nada. Um dia o Azaf me disse assim: Moisés, tem um pastorzinho que eu encontrei, um brasileiro, que encontrei nos Estados Unidos, e que me disse que tomou uma decisão numa cidade lá do Nordeste, quando você estava ministrando num retiro da igreja presbiteriana. Eu disse: não lembro de nada. Ele disse: um dia ele vai aparecer aqui. Um dia o Azaf bate lá em casa, e o Azaf mora no apartamento em cima do meu, e disse assim: olha, aqui está o pastorzinho com a sua esposa, e nós viemos buscar a tia Liginha para almoçar conosco. Aí fomos a um restaurante almoçar, e o casal contou como é que tinha sido aquele encontro lá no Nordeste. Aí comecei a lembrar, mas eu não lembrava nada. Comecei a lembrar algumas coisas. Um dia estava andando nos Estados Unidos de automóvel, vínhamos de um encontro grande, Azaf e eu, e mais um casal. O Azaf vinha dirigindo o automóvel, eu vinha sentado na frente com ele, atrás de um casal. E o casal, lá pelas tantas, me disse assim: Moisés, você não quer orar por nós? Eu disse: a propósito de quê? Disse: nós gostaríamos muito de ter um filhinho, não temos. Eu afianço diante do Senhor, para os meus irmãos, que não conto isso para glorificar a mim ou o meu ministério. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Aí eu fiquei de joelho ali, o Azaf continuou dirigindo, eu fiquei de joelho ali no banco da frente, no assento da frente, impus as mãos sobre o casal e orei por eles. Passado algum tempo, recebi uma fotografia de um nenê. Era o filhinho do casal. Quando foi um dia, o Azaf bateu lá na minha porta. Ele é especialista em me tirar do meu sossego. E aí bateu lá na minha porta e me disse: Moisés, está aqui o nenê com seus pais. Quero dizer uma coisa para aqueles que estão aqui e não tomaram uma decisão a respeito da sua vida de fé. Vocês nunca vão se arrepender se decidirem hoje. Se vocês transformarem esse lugar aqui, simbolicamente, num altar para você dedicar a sua vida e entregar ao Senhor, faça sem demora, porque vai acontecer coisa maravilhosa na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para os pais que estão aqui e mães, pais e mães. Deus colocou o homem aqui na terra num jardim, onde não havia pecado. E se alguém debaixo do piso dos seus pecados, pode saber que pode ficar completamente livre deste peso. Porque Jesus já pagou tudo naquela cruz. Jesus pagou tudo naquela cruz. Diga para quem está ao seu lado: Jesus pagou tudo naquela cruz. Mas eu queria dizer aos pais e mães assim: Deus quer que a sua casa seja um jardim, um lugar de grande alegria, de grande bênção e de paz. Hoje falei com Liginha, minha esposa, à tarde, pelo telefone. E ela me disse assim: fala aos meus irmãos aí de como é bom a gente ser pai e mãe. A coisa mais alegre é ver uma criança ao nosso lado. Hoje no avião, quando vinha para cá, tinha três pessoas sentadas na outra fila do avião, e na pessoa que estava sentada ao meio do outro lado era uma senhora com uma criancinha de 2 anos. Eu não sei por que a criancinha ficou olhando para mim muito tempo. Eu comecei a fazer um sinalzinho para ela, até que ela dormiu, eu digo, a sossegou, porque ela estava muito curiosa a respeito de tudo no avião. E ela dormiu. Quando estamos chegando aqui em Belo Horizonte, ela acordou, primeira coisa, ela abriu os olhinhos, me olhou, sorriu. Que coisa boa ter crianças na nossa casa. Eu estou até pedindo que meus outros netos casam e tenham filhos para eu ter mais bisnetos. Eu não estou muito contente com o que tenho, sou ambicioso. Lá em Porto Alegre eu tenho 5 netos, em Salvador outros 5. Um dos meus filhos é pastor na cidade de Salvador. E dos filhos dele, ele já tem 5 netos. O meu filho tem 5 netos, e ele é que me deu os 5 bisnetos. Como Deus é bom. Eu rogo ao Senhor, estava orando todo o tempo para que os votos de honra trocados entre pais e filhos nesta noite repercutam em grande bênção sobre a casa de todos os meus amados irmãos. E vai acontecer. E vai acontecer. Quero profetizar que algumas coisas vão acontecer a começar de hoje. Deus vai fazer alguma coisa. Alguns corações que têm dificuldade para receber a palavra de Deus. Se você é uma das pessoas que tem dificuldade para isso, pergunte ao Senhor. Senhor, se você até duvida do Senhor, que Ele, até que Ele exista, você diga para Ele: eu vou te perguntar, mesmo com as minhas dúvidas, se há alguma coisa que em mim está errada, me mostra, Senhor. E se você fizer isso com sinceridade de coração, com um pouquinho de fé que lhe sobrou, e pode ficar certo que o doador da fé é Ele. Eu não creio na minha fé, eu creio no grande Deus que é o doador da fé. Eu não, para falar a verdade, eu não creio nem na oração. Eu creio no Deus que ouve a oração, porque Ele é bom e misericordioso e quer o nosso bem. Não esqueça, Deus quer o seu bem. Deus ama você e quer o seu bem. E qualquer voto que você fizer na presença dEle, não na presença da congregação, mas na presença dEle que está aqui com a gente, qualquer voto que você fizer, Ele é incapaz de desonrar esse voto por causa do seu caráter. Ele não muda. E se alguém se volta para Ele, Ele já está voltado para esse alguém, muito antes desse alguém resolver voltar-se para Ele. Ele sempre nos antecede. Ele é o primeiro. Ele é o provocador da fé. Ele é o que busca até que nós o busquemos. E a palavra de Deus diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vai haver um dia, vai chegar um dia sobre a humanidade que os homens não vão mais querer buscar o Senhor. Está chegando esse dia. Eles não vão querer mais. Pelo contrário, o mundo vai ser inimigo daqueles que buscam a Deus. Pode ficar certo disso. A mídia já é. A mídia serve a Satanás. E a mídia já é assim. Usada. Eu não gosto mais de ler jornal, porque se você torcer um jornal bem, vai pingar sangue. Não é tinta preta que vai sair sangue. Um meninozinho na cidade de São Paulo, estão dizendo, os da mídia, matou seu pai, sua mãe, sua avó. Ao contrário do que nós fizemos hoje aqui, uma criancinha de 13 anos, menino bonito. Esse é o nosso mundo. Mas você pode criar um mundo novo a partir da sua casa. A sua casa pode ser um jardim do Éden, onde o amor de Deus vai reinar. E a minha oração é que hoje mesmo comece isso na casa de muitos dos irmãos. Amanhã eu quero falar com os amados algumas coisas que o nosso Pai diz muito claro na sua palavra sobre a questão de como Ele quer se relacionar conosco e como nós devemos responder ao amor que Ele tem por nós. Deus abençoe os meus irmãos e muito obrigado pela paciência de me ouvirem hoje depois disso aqui. Não precisava dizer mais nada. Se tivesse acontecido, querido pastor Sóstenes, se tivesse acontecido só isso e não houvesse palavra outra nenhuma, já era suficiente para nós darmos glória a Deus. Deus abençoe os amados irmãos.